eu só ajusto estirante. Desde antes com os irmãos, mostra num instante. Corto mesmo, foi na mão, filho dos bons tempos. Vindo com os bons ventos, brilho nos tons, samples. Sem porquê, só porque, sabe? Do campo onde se cultiva a depressão. Sem noção de repressão, pô, vai saber quantos são. Lá sem dó, se dá ré, é mi. Fazer o que, fi? Nosso jogo, nossa regra, entendeu? Pensa aqui, plantador de algodão, coletor de milhão, comprador de busão. Tudo nós com a missão de devolver o valor, se envolver pelo amor. Nem todos são humanos, então faz favor. O que te resta? Perguntar o que aconteceu. Se encontrar pelas esquinas da cidade, os outros MCs querem provar que são melhores que eu. Meu papel é estabelecer esse padrão de qualidade.